Smoop indireto. Mais uma vez, indiretamente da Smoop, o presidente drogado e a banda de suporte. Sonic Youth! Thank you. Legalize it, legalize it, chamou. E o haxixe, vamos ter com a banda de suporte. We'll be right back. para Filipe Leoc, na voz e na guitarra, Fred Paes, guitarra, Carlos Paes, baixo, Pedro Lourenço, bateria, Maria Paco, o Paulo de Soldado de Rodrigues, o som que é a questão da presença, o campo de toda a transmissão em direto, tudo o que aconteceu aqui por acaso aconteceu. Obrigado por terem vindo, obrigado à Cultura do Muro e à SMUP, a minha segunda casa. Encontram umas caixas de donativos para os músicos, para servir de compensação nos dois bares. E até à próxima. Adeus. Fiquem por aí, tenham um forte. Smoopin direto. Stress FM.